Alô, bom dia. É o Dr. Michael do X-Ray. Michael do X-Ray, prossiga. Solicitando autorização para reboque da ponte número 1 para a posição 5, Romeu, parte 3. 01 para o 05. Está autorizado o Mike X-Ray, Mike Hotel X-Ray. Ok, posição 5 Romeu do Pátio 3. Gente, do 01 para o 5 do Pátio 3. Positivo. Frisado, vou ter escuta permanente o Hotel X-Ray. Vou escuta permanente. Tá 352003 para o pushback acionamento. 352003, aguarde. 352003. Então, Mike X-Ray. Tá, Michael de X-Ray na escuta? Na escuta. Mantenha a posição. Mantenha a posição e aguarde para reboque. Mantenha a posição. Então, Mike Hotel X-Ray. Ok. Segurando, mantendo a posição e segurando. Então, 3520 no 03, está livre do pushback, reposte para o táxi. 3520, repostará. TAM 3520, com 1137 a bordo, 2 horas e 50, alterna Recife. Para o táxi. Táxi via IG Alpha, do ponto de espera da 10, reposte pronto, QNH 10-14. 1014, reportarei pronto, ponto de espera da 10, TAM 3520. Que o Taxi 8 autorizado para seguir com o reboque para o faixa 3, posição 5. Ok, obrigado. Torre da 3520, ponto de espera pronto. Além de decola, pista no 0, vento 200 com 4. Além de decola no 0, tá 3520. 520, decolou 28, controle 1198, boa viagem. Obrigado. Já volta, 3520. Control, eu chamo mais até o Trace, formando o término de reboque. Muito bom dia, obrigado. Aqui que o senhor tem um bom dia. Eu vou com o 2, aí todo mundo vai ser o que eu vou fazer.